Biografia. Antoine de Saint-Exupéry nasceu em 29 de junho de 1900 em Lyon e desapareceu durante uma missão de reconhecimento no mar Mediterrâneo em 31 de julho de 1944. Tornou-se piloto aos 27 anos e participou ativamente em perigosas missões sobre o Mediterrâneo, o deserto do Sahara e os elevados cumes da Cordilheira dos Andes. Devido a problemas financeiros da companhia de aviação, Saint-Ex, como era conhecido pelos companheiros e amigos, tornou-se jornalista, viajando um pouco por todo o mundo. Na Segunda Guerra Mundial, alistou-se no exército francês, mas teve que refugiar-se nos Estados Unidos da América, onde foi voluntário na Força Aérea Americana e onde se tornou escritor. As suas obras foram caracterizadas por alguns elementos em comum, como a aviação e a guerra. Também escreveu artigos para várias revistas e jornais sobre muitos assuntos, como a Guerra Civil Espanhola e a ocupação alemã da França. O Príncipezinho foi publicado pela primeira vez em 1943, quando recuperava de ferimentos de guerra em Nova Iorque. Ainda hoje pode ser inspirador para leitores de todas as idades e de todas as culturas. Em 2004, os destroços do avião que pilotava e que foi abatido por pilotos alemães foram encontrados a poucos quilómetros da costa de Marselha. O seu corpo nunca foi encontrado.